olha o batidão. Olha o batidão, olha o batidão, batidão do tubarão. Olha o batidão, batidão do tubarão. Tá com fome de sereia, tá com fome de pressão. Tá com fome de sereia, tá com fome de pressão. Tubarão malvado, tubarão malvado. Tô chamando todo mundo na onda do caqueado. Tubarão malvado, tubarão malvado. Tô chamando todo mundo na onda do caqueado. Vem pro rock doido, a fim de curtição. Ela que ela quer a mordida do famoso tubarão. Vem pro rock doido, a fim de curtição. Ela que é a mordida do famoso tubarão. É o Junior Santorini, tá ligado? Dentinho, PL, a voz do rock doido. É o Tobias. Voltei pra putaria, voltei pra putaria. Voltei pra putaria, voltei pra putaria. Todo mundo na onda do caqueado. Tubarão malvado, tubarão malvado. Tô chamando todo mundo na onda do caqueado.